São Paulo da Café, Minas da Leite e a Vila Isabel da Samba. Samba que você ouve e curte neste cartaz radiofônico, há 14 anos no ar, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Sempre com gravações autênticas e originais. Mas vamos nós com música nesta manhã, vamos sim. Nós vamos atender ela, que reside em São Carlos, a nossa gentil ouvinte, Dona Micaela Fernandes Martins, pela vez primeira conosco. Em sua cartinha, Dona Micaela Fernandes Martins diz que nos acompanha há muitos anos. Só agora ela toma liberdade para participar e gostaria de ouvir com o conjunto Oriocas do saudoso Ismael Neto, portanto o conjunto autêntico do Luiz Lua Gonzaga, Juazeiro. Marlene, com Ivon Cury. Marlene, que já foi a rainha do rádio. Marlene, viva para satisfação nossa, e o saudoso Ivon Cury. Ambos cantam, do pianista e maestro José Maria de Abreu, Nego, meu amor. Tudo isto para ela, Dona Micaela Fernandes Martins, que reside aqui em São Carlos, e ainda quer ouvir, em adaptação do Gui Aroni para o idioma, arranjo Lírio Panicali, Ângela Maria Sapoti, defende o tango Caminito. Juazeiro, Juazeiro, me responda por favor. Juazeiro, velho amigo, onde está o meu amor? Ai, Juazeiro, ela nunca mais voltou. E Juazeiro, onde anda o meu amor? Juazeiro, não te lembras quando nosso amor nasceu? Toda tarde as tuas sombras conversava ela e eu. Ai, Juazeiro, como dói a minha dor. Juazeiro, onde ando, meu feito um songa-monga, te gruda nos meus beiços, tu tô zé peteu. Não fala isso, minha chamundonga. Vem cá, minha xandonga, meus quindinhos. Essa nega é muito boa, essa nega tá pra mim. Esse moleque tá ficando louco, moleque descarado, tu é mesmo ruim. Essa neguinha tá ficando feia, neguinha sarará, cabelo pichain. Eu vou... Vai fazer o que, minha nega? Vou comprar 3 mintinhos. De quê? Conta pro neguinho, conta. De giló que bombom. Mais o que, Benzoca? E de azeite, dendê. É... Mas vai comprar pra quê? Ah, ah. Vai comprar pra quê, meu amor? Pra te alimentar. Pra você papar, meu ioiô. Meu bem. Que é, neguinho? Se você pega espalhar. Espalhar o quê, meu amor? Que eu quero me casar. Não é pra casar, não, meu amor. É, filhota, mas... Então? Vai me comprometer. Não vai, não. É? Tem perigo, não. É? Mas que pode haver, Zé Bedeu. As mulher vai saber. Vai? Depois me aborrecer. Ó. Você pega a espaiar. Quem que eu vou espaiar, meu amor? Que eu quero me casar. Ah, você vai casar mesmo? Ô, neguinha, então. Mas agora vai me prometer. Não vai, não. Não é? Tem perigo, não. Ei. Mas que pode haver, Zé Bedeu, é? As mulher vai saber, minha nega. Que depois tem? Me aborrecer. Vambora, neguinha. Meu caminho que os anos marcarão, e juntos um dia nos vistes passar. Hoje eu venho por última vez, venho ver-te, ouvir-te chorar. Meu caminho que então te ofertava, sorrindo ao carinho que te floresceu. Muito em breve uma sombra serás, uma sombra mais triste que eu. Desde que ele foi, nunca mais sorri. Meu caminho, amigo, eu também morri. Pois se não voltar para os braços meus, seguirei seus passos, meu caminho. Meu caminho que todas as tardes com ele eu seguia, beijando-lhe a mão. Não me digas na terra ou no céu que o meu pranto rolou pelo chão. Meu caminho coberto de espinhos, seus rastros queridos, o tempo desfez. Eu quisera cair junto a ti e dormir pela última vez. Desde que ele foi, nunca mais sorri. Meu caminho, amigo, eu também morri.

São José. A lua vai dormir encabulada na passarela da madrugada. Meus olhos vão sonhar pela janela dos olhos dela, dos olhos dela. Ao te beijar,